viagem, um novo dia, uma nova aventura nos espera. Novas paisagens, muitos amigos e tripulação aventureira. Vamos conhecer e descobrir que estamos prontos para partir. Nova viagem, outros caminhos, um bosque, um vale, uma cidade. Pra gente passar, você tem que embarcar. O mundo inteiro vamos explorar. Novas histórias pra contar. Prontos, preparados, vamos lá. A viagem tá começando. Vamos nessa direção. O caminho vai se ampliando. Seguiremos o coração. Viajar é tão divertido. Tantas coisas para conhecer. E agora está decidido. Não há tempo a perder. Nova viagem, novos caminhos, juntos nós iremos passear. Quando a gente passar, você tem que embarcar. O mundo inteiro vamos explorar. Com teu sorriso e emoção, será uma viagem com muita ação. A viagem está começando, vamos nessa direção. O caminho vai se ampliando, seguiremos o coração. Viajar é tão divertido, tantas coisas para conhecer. E agora está decidido, não há tempo a perder. Nova viagem, novo dia, vamos!